2. Os fantasmas noturnos. Foi o furtivo abrir de uma porta que despertou o Cimério. Ele não costumava despertar como os homens civilizados, aturdidos, drogados e estúpidos. Acordou de imediato com uma mente clara, reconhecendo o som que interrompera seu sono. Permanecendo imóvel e tenso na escuridão, divisou a porta exterior se abrir devagar. Por uma fenda larga de céu estrelado, viu uma enorme silhueta negra de ombros largos e cabeça disforme, delineada contra a luz das estrelas. Conan sentiu a pele se arrepiar entre os ombros. Ele tinha passado o ferrolho na porta. Como era possível que se abrisse agora, se não por meio de poderes sobrenaturais? E como era possível que um ser humano tivesse uma cabeça como aquela delineada pelas estrelas? Todas as histórias que ouvira nas tendas dos Uagires sobre demônios e fantasmas voltaram para efervescer sua pele com um suor pegajoso. Então o monstro deslizou em silêncio para o interior do quarto, com uma postura agachada arrastando os pés e um odor familiar assaltou as narinas do Cimério, mas não o tranquilizou, já que as lendas Uagires representavam os demônios como fedorentos daquela maneira. Sem o menor ruído, Conan encolheu as longas pernas sob o corpo, trazia a espada na mão direita, e quando ele atacou, foi tão repentino e mortal quanto um tigre saltando para fora da escuridão. Nem mesmo um demônio poderia ter evitado aquele ataque feroz. A espada foi de encontro e cravou-se em carne e osso, e algo caiu pesadamente ao chão com um estranho grito. Conan se agachou na escuridão sobre ele, a espada gotejando em sua mão. Fosse demônio, animal ou homem, a coisa estava morta no chão. Ele sentiu o cheiro de morte como qualquer coisa selvagem sente. Lançou um olhar pela porta entreaberta em direção ao pátio iluminado pela luz das estrelas. O portão estava destrancado, mas o pátio estava vazio. Conan fechou a porta, mas não passou a tranca. Tateando na escuridão, encontrou a lâmpada e a acendeu. Havia óleo suficiente para queimar por mais um ou dois minutos. No instante seguinte, ele estava se inclinando sobre o corpo esparramado no chão em uma piscina de sangue. Era um negro gigantesco. Estava nu por inteiro, exceto por uma pequena tanga. Em uma das mãos ainda segurava uma grossa clava entrelaçada. Seus crespos cabelos estavam armados no formato de chifres com espetos, ramos e lama seca. Aquela cabeleira primitiva tinha dado à cabeça seu aspecto monstruoso à luz das estrelas. Tendo recebido uma pista para resolver a charada, Conan abriu os grossos lábios vermelhos do homem e grunhiu ao contemplar dentes pontiagudos. Agora ele entendia o mistério dos forasteiros desaparecidos da casa de Arambaksh. O mistério dos tambores negros que soavam lá fora, além das palmeiras, e da fossa cheia de ossos chamuscados, aquela fossa onde uma carne estranha talvez fosse assada sob as estrelas, enquanto feras negras sentavam-se ao seu redor para saciar a fome monstruosa. O homem que estava estendido no chão era um escravo canibal de Darfar. Havia muitos como ele na cidade. O canibalismo não era abertamente tolerado em Zambola. Mas Conan agora sabia o motivo pelo qual as pessoas se trancavam em suas casas à noite e por que até os mendigos evitavam as ruelas abertas e as cabanas em ruínas. Ele grunhiu com repúdio ao visualizar sombras negras selvagens perambulando à noite pelas ruas em busca de presas humanas e homens como Arambaksh para lhes abrir as portas. O estalajadeiro não era um demônio, mas algo pior. Os escravos de Darfar eram ladrões conhecidos. Não havia dúvida de que parte de suas pilhagens ia parar nas mãos de Arambaksh, e em troca, ele lhes vendia carne humana. Conan voltou a apagar a luz, caminhou até a porta, abriu-a e correu a mão por sobre os ornamentos do lado exterior. Um deles era móvel e punha em funcionamento o ferrolho do lado de dentro. O quarto era uma arapuca para apanhar seres humanos como se fossem coelhos. Porém, desta vez, em vez de um coelho, haviam pegado um tigre com dentes de sabre. Conan retornou até a outra porta, levantou o ferrolho e fez pressão sobre ele, mas permaneceu imóvel, o que fez o Cimério lembrar-se de que havia um trinco do outro lado. Aram não corria riscos nem com suas vítimas, nem com os homens com os quais lidava. Afivelando o cinto da espada, o bárbaro saiu para o pátio e fechou a porta atrás de si. Não tinha intenção de atrasar mais seu acerto de contas com Arambaksh. Perguntou-se quantos pobres diabos tinham sido assassinados durante o sono e arrastados para fora daquele quarto e estrada abaixo, através do jardim de palmeiras até chegarem à fossa. Ele se deteve no pátio. Os tambores ainda estavam tocando e percebeu o reflexo de um brilho avermelhado através das palmeiras. Canibalismo era mais do que um apetite perverso para os negros de Darfar. Era parte integral de seu terrível culto. Os abutres negros já estavam reunidos em um conclave. Mas independente de qual fosse a carne que encheria suas barrigas naquela noite, não seria a sua. Para chegar até Arambaksh, tinha de escalar um dos muros que separavam o pátio do resto da casa. Eles eram altos, destinados a manter os canibais do lado de fora, mas Conan não era da raça negra criada nos pântanos. Seus músculos tinham sido forjados durante a infância nas colinas acidentadas de sua terra natal. Estava ao pé do muro mais próximo quando ouviu um grito ecoar atrás das árvores. Em um instante, Conan já estava escondido junto ao portão de entrada, espreitando a estrada. O som tinha vindo das cabanas sombrias do outro lado da rua. Ele ouviu um barulho abafado, como o que poderia resultar de uma tentativa desesperada de gritar sob a pressão de uma mão negra apertando a boca. Uma aglomeração de figuras surgiu das sombras que havia além das cabanas e começaram a avançar através da estrada três negros enormes que carregavam um corpo delgado que se debatia entre eles. Conan distinguiu a palidez dos membros retorcendo-se sob a luz das estrelas quando o prisioneiro, fazendo um esforço convulsivo, escapou da pressão dos dedos brutais de seus captores e começou a subir a estrada correndo. Uma bela mulher branca, nua como no dia em que nasceu. Conan a viu com nitidez antes que ela corresse para fora da estrada em direção às sombras das cabanas. Os negros a perseguiram, mergulhando de volta às sombras, e um grito insuportável de angústia e horror foi ouvido. Vermelho de raiva pela monstruosidade do episódio, o bárbaro atravessou correndo a estrada. Nem a vítima nem os sequestradores estavam cientes de sua presença, até que o suave ruído de seus passos sobre a poeira do caminho os alertou. Mas então, ele já estava quase sobre eles, vindo com a tempestuosa fúria de um vendaval. Dois dos negros viraram-se para ir ao encontro dele erguendo suas massas, mas falharam ao estimar a velocidade do ataque. Um deles caiu estripado antes que pudesse se mover, e com a agilidade de um felino, Conan evitou o golpe da clava do outro e o dilacerou com um contragolpe que assobiou no ar. A cabeça do negro voou pelos ares. O corpo sem cabeça deu três passos cambaleantes, jorrando sangue e agarrando o ar com as mãos, e então caiu sobre a poeira. O canibal restante recuou soltando um grito abafado e deixou a prisioneira escapar. A mulher tropeçou e caiu ao chão e o negro correu em pânico para a cidade. Conan saiu em seu encalço. O medo dava asas aos pés do negro, mas antes de chegar à cabana situada mais a leste, ele sentiu a morte em suas costas e gritou como um boi indo para o abate. Cão negro do inferno! Conan dirigiu a espada entre os ombros escuros com tamanha fúria vingativa que metade da larga lâmina saiu do outro lado pelo peito escuro. Com um grito surdo, o negro caiu de cabeça e Conan apoiou ambos os pés no solo e tirou a espada da vítima caída. Apenas a brisa perturbava as folhas das árvores. O bárbaro sacudiu a cabeça como um leão que agita a juba e grunhiu ante sua sede de sangue ainda não satisfeita. Mas não surgiram mais sombras das árvores. E diante das cabanas, a estrada iluminada pelas estrelas jazia vazia por completo. Ele se voltou ao ouvir o ruído de passos às suas costas, mas tratava-se apenas da garota correndo para se atirar sobre seus braços, abraçando-lhe o pescoço com ambas as mãos e chorando ainda desesperada, aterrorizada pelo destino do qual acabara de escapar. Calma, garota, ele murmurou. Você já está bem. Como foi que a pegaram? A jovem resmungou algo ininteligível. Conan esqueceu-se de Arambaksh enquanto a examinava à luz das estrelas. Ela era clara, embora com cabelos definitivamente negros, óbvio, uma das muitas misturas de raças de Zambola. Era alta, com uma forma delgada e esbelta, e ele estava numa posição perfeita para observá-la. A admiração queimou nos olhos ferozes do cimério quando olhou para os esplêndidos seios e as pernas torneadas que ainda tremiam de medo e esforço. Conan passou o braço em volta do quadril dela e disse reafirmando: Pare de tremer, garota. Você está a salvo. Aquele toque pareceu tranquilizá-la. Jogou para trás os espessos e sedosos cachos e lançou um olhar temeroso por cima do ombro enquanto apertava mais seu corpo ao do Cimério, como quem busca segurança por meio do contato. — Eles me pegaram na rua! — murmurou com a voz trêmula. — Homens negros, como grandes macacos nojentos aguardando-me, escondidos sob um arco escuro! — Set, tenha piedade de mim! Creio que sonharei com isso! — O que você estava fazendo na rua a esta hora da noite? — inquiriu Conan, fascinado pela sensação acetinada da suave pele sob seus dedos que a acariciavam. Ela jogou os cabelos para trás e olhou para o rosto dele de forma inexpressiva. Parecia não estar ciente das carícias que recebia. — Meu amante — ela disse. — Meu amante levou-me às ruas. Ele ficou louco e tentou me matar. Quando fugi dele, fui agarrada por essas feras. — Uma beleza como a sua pode enlouquecer qualquer homem — disse Conan, correndo os dedos através das madeixas brilhantes. Ela balançou a cabeça como se despertasse de um torpor. Já não tremia e sua voz era mais firme. — Foi a maldição de um sacerdote, de Totrasmek, o alto sacerdote de Hanuman, que me desejava para si próprio. Cachorro! — Não precisa insultá-lo por isso — sorriu Conan. — A velha hiena tem gosto melhor do que eu pensava. Ela ignorou o elogio. Estava recuperando o equilíbrio bem rápido. — Meu amante é um jovem soldado turaniano. Para me mortificar, Totrasmek lhe deu uma droga que o deixou louco. Esta noite, ele desembainhou sua espada e veio atrás de mim para me matar em sua loucura, mas eu fugi para as ruas. Os negros me pegaram e me trouxeram para este... O que foi isto? Conan já tinha se virado. Silencioso como uma sombra, ele arrastou a jovem para trás da cabana mais próxima além da linha de palmeiras. Permaneceram em tensa imobilidade, enquanto o murmúrio que ambos tinham ouvido foi ficando cada vez mais alto, até se transformar em vozes distinguíveis. Um grupo de negros, 9 ou 10, avançava pela estrada vindo da cidade. A garota apertou o braço de Conan e ele sentiu o corpo dela tremer, aterrorizado. Agora já podiam ouvir com clareza as vozes dos negros. — Nossos irmãos já estão reunidos junto à fossa — disse um. — Não tivemos sorte. Espero que eles tenham tido o suficiente por nós. — Aran nos prometeu um homem — murmurou outro enquanto Conan prometia mentalmente outra coisa a Aran. — Aran mantém sua palavra — grunhiu mais um. — Muitos foram os que conseguimos em sua taberna, mas lhe pagamos bem. Eu mesmo lhe entreguei 10 fardos de seda que roubei do meu mestre. Por Set, era uma boa seda. Os negros não demoraram por ali. Os pés descalços arrastavam a poeira e suas vozes desapareceram estrada abaixo. — Bom para nós que esses cadáveres estão atrás das cabanas — murmurou Conan. — Se olharem o quarto da morte de Aran Baksh, encontrarão outro morto. Vamos sair daqui. — Sim, vamos nos apressar — suplicou a garota, quase histérica novamente. — Meu amante está em algum lugar vagabundeando sozinho pelas ruas. Os negros podem pegá-lo. — Um costume infernal é esse — exclamou Conan, enquanto liderava o caminho em direção à cidade, seguindo em paralelo à estrada, mas escondido pelas cabanas e palmeiras. — Por que os cidadãos não acabam com esses cães negros? — Eles são escravos valiosos — murmurou a jovem. — São tantos que poderiam se rebelar caso fosse negada a carne que tanto desejam. O povo de Zambola sabe que vagam à noite pelas ruas e todos são cuidadosos em permanecer atrás das portas trancadas, exceto quando um imprevisto acontece, como foi comigo. Os negros atacam qualquer coisa que possam pegar, porém raras vezes pegam não estrangeiros. O povo de Zambola não se preocupa com os forasteiros que estão de passagem pela cidade. Homens como Aran Baksh vendem-nos aos negros. Ele não se atreveria a fazer tal coisa com um cidadão. Conan cuspiu enojado e logo depois conduziu a acompanhante à estrada que já se transformava em uma rua, ainda com casas escuras em ambos os lados. Esconder-se nas sombras não combinava com sua natureza. — Aonde quer ir? — ele perguntou. A jovem não parecia objetar ao fato de Conan abraçá-la pela cintura. — A minha casa, despertar meus criados — respondeu. — Para fazer que procurem pelo meu amante. Não quero que a cidade, os sacerdotes e nem ninguém saiba de sua loucura. Ele é um jovem oficial com um futuro promissor. Talvez possamos afastar sua loucura se pudermos achá-lo. — Se pudermos? — estrondou Conan. O que a faz achar que estou disposto a passar a noite procurando por um lunático pelas ruas? Ela deu uma olhadela para seu rosto e no mesmo instante interpretou o brilho naqueles olhos azuis. Qualquer mulher teria compreendido que o Cimério a seguiria aonde quer que fosse, ao menos por um tempo. Mas, sendo mulher, ocultou seu conhecimento do fato. Por favor, ela suplicou com um começo de choro na voz. Não tenho mais ninguém a quem pedir ajuda. Você foi gentil comigo. Está bem, ele grunhiu. Está bem. Qual o nome desse jovem condenado? Alafdal. Eu sou Zabibi, uma dançarina. Dancei muitas vezes para o sátrapa Jungir Khan e sua amante Nefertari, e diante de todos os nobres e damas da corte. Totrasmek me desejava e, como recusei, ele me transformou na ferramenta inocente de sua vingança contra Alafdal. Pedi uma poção de amor a Totrasmek sem suspeitar a profundidade de seu ódio e astúcia. Ele me deu uma droga para misturar junto ao vinho de meu amante e jurou que quando Alafdal a bebesse, me amaria mais apaixonadamente que nunca e satisfaria todos os meus desejos. Eu misturei a droga com o vinho dele, mas ao bebê-lo, meu amante enlouqueceu e as coisas ocorreram conforme relatei. Maldito Totrasmek, aquela cobra híbrida! Ela apertou o braço dele de forma descontrolada e ambos se detiveram logo a seguir. Tinham chegado ao distrito das barracas, que estava deserto e escuro, pois já era bem tarde. Estavam passando por uma ruela e na boca dela havia um homem de pé, imóvel e silencioso. Sua cabeça estava abaixada, no entanto Conan percebeu o estranho brilho de seus olhos, que o encaravam sem piscar. Sua pele se arrepiou, não por medo da espada que o homem segurava, mas por causa da incomum sugestão de sua postura e silêncio. Elas sugeriam loucura. Conan afastou a garota e desembainhou sua espada. Não o mate! Ela suplicou. Em nome de Set, não o mate! Você é forte! Subjugue-o! Veremos! Ele resmungou com a espada na mão direita e cerrando o punho da esquerda. Deu um passo cauteloso até a ruela, e com uma terrível gargalhada lamuriosa, o turaniano atacou. Ao vir, brandiu a espada e ficou na ponta dos pés enquanto depositava todas as forças de seu corpo nos golpes. Faíscas azuis saltaram quando Conan bloqueou a lâmina e no instante seguinte o louco estava estendido no chão, inconsciente devido a um trovejante soco que Conan acabara de lhe dar com a mão esquerda. A garota correu até ele. Ah, ele não está... não está... Conan se agachou, virou o corpo do homem de lado e o examinou com os dedos. Não está muito machucado, ele rosnou. Sangra pelo nariz, mas isso aconteceria com qualquer um depois de levar um golpe desses na mandíbula. Ele voltará a si logo mais e é até possível que recupere a razão. Enquanto isso, vou amarrar seus pulsos com o cinto da espada, assim. E agora, onde quer que eu o leve? Espere. Ela se ajoelhou ao lado da figura desacordada, tomou suas mãos amarradas e as examinou minuciosamente. Então, balançando a cabeça em desapontamento, levantou-se. Aproximou-se do gigantesco Cimério e apoiou as mãos magras sobre seu enorme peito. Seus olhos escuros, como duas joias úmidas refletindo o luar, o encararam. — Você é um homem de verdade. Ajude-me. Totrasmek deve morrer. Mate-o por mim. — E meter meu pescoço em uma forca turaniana? Ele grunhiu. — Não! Os braços delgados, fortes como aço flexível, envolveram o pescoço musculoso dele. Os ircanianos não amam Totrasmek. Os sacerdotes de Set o temem. É um mestiço que governa os homens por meio do medo e da superstição. Eu adoro Set e os turanianos se curvam a Erlik. Mas Totrasmek realiza sacrifícios diante de Hanuman, o maldito. Os lordes turanianos temem suas artes negras e o poder que ele tem junto à população mestiça e por isso o odeiam. Até mesmo Jungir Khan e sua amante Nefertari o temem e o odeiam. Se ele fosse assassinado em seu templo durante a noite, ninguém buscaria com muito afinco seu assassino. — E quanto à sua magia? — reverberou Conan. — Você é um guerreiro. — ela respondeu. — Arriscar a vida faz parte de sua profissão. — Por um preço, admitiu. — Haverá um preço. Ela exalou, ficando nas pontas dos pés para olhá-lo nos olhos. A proximidade daquele corpo vibrante fez que suas veias pegassem fogo. O perfume de seu hálito lhe subiu à cabeça. Mas quando seus braços fecharam em torno daquele corpo esbelto, ela os evitou com um movimento rápido e disse: Espere! Primeiro sirva-me neste assunto. Dê nome ao preço. Ele falou com alguma dificuldade. Pegue meu amante. Ela ordenou, e o Cimério abaixou-se e colocou o corpo do homem sobre o ombro. Naquele momento ele sentiu como se pudesse derrubar o palácio de Jungir Khan com a mesma facilidade. A garota murmurou algumas carícias ao ouvido do homem inconsciente, e não houve qualquer hipocrisia em sua atitude. Ela, óbvio, amava a Lafdal com sinceridade. Qualquer que fosse o trato que fizesse com Conan, não influenciaria em nada suas relações com a Lafdal. Nessas coisas, as mulheres são mais práticas que os homens. Siga-me! Ela o apressou ao longo da rua e o Cimério a seguiu com facilidade, de forma alguma sentindo-se desconfortável por causa da carga extra que levava. Ele manteve o olho vivo para sombras negras espreitando sob os arcos, mas não viu nada suspeito. Talvez os homens de Darfar estivessem todos reunidos junto à fossa. A garota virou em uma rua estreita e bateu com cautela a uma porta em forma de arco. Quase no mesmo instante, um postigo abriu no painel superior e uma face negra olhou para fora. Ela se inclinou até próximo da abertura e murmurou algo de um jeito suave. Os trincos soaram em seus soquetes e a porta foi aberta. Um gigantesco negro foi delineado contra a débil luz de uma lâmpada de cobre. Uma rápida examinada mostrou a Conan que o homem não era de Darfar. Seus dentes eram tortos e os cabelos crespos cortados próximo ao crânio. Ele era de Wadai. Zabib disse algo e Conan depositou o corpo do homem nos braços do negro e viu o jovem oficial ser deitado em um divã de veludo. Ele não dava sinais de que recobraria a consciência. O golpe que lhe havia tirado os sentidos poderia ter derrubado um boi. Zabib inclinou-se sobre ele por um instante, seus dedos se retorcendo e esfregando nervosamente. Então endireitou-se e chamou o Cimério. A porta se fechou devagar, os trincos clicaram atrás deles e a portinhola cerrada fez sumir o brilho das lâmpadas. Sob o céu estrelado na rua, Zabib tomou a mão de Conan. Sua própria mão tremia um pouco. — Você não irá falhar comigo? Ele balançou a juba negra contra as estrelas. — Então siga-me até o santuário de Hanuman e que os deuses tenham piedade de nossas almas. Ao longo das ruas silenciosas, eles avançaram como dois fantasmas. Seguiram em silêncio. Talvez a garota estivesse pensando no amante deitado, desacordado no divã, sob as lâmpadas de cobre. Ou talvez estivesse tremendo de medo pelo que lhes esperava no demoníaco templo de Hanuman. O bárbaro só pensava na mulher movendo-se formosamente ao seu lado. O perfume dos seus cabelos chegava até suas narinas. A brisa sensual de sua presença enchia-lhe o cérebro e não deixava espaço para quaisquer outros pensamentos. Em dado momento, eles ouviram o ruído de passos pisando a grama e esconderam-se sob as sombras de uma escura arcada enquanto um esquadrão de guardas pelistianos passava. Havia 15 deles. Marchavam em formação cerrada, lanças nas mãos, e os homens na retaguarda traziam seus largos escudos de latão às costas para protegê-los de punhaladas vindas por trás. Os canibais negros eram uma terrível ameaça até mesmo para homens armados. Assim que o som estridente das sandálias deles se perdeu no final da rua, Conan e a garota emergiram do esconderijo e apressaram o passo. Um pouco depois viram o edifício quadrado e de teto baixo que surgia diante deles. O templo de Hanuman encontrava-se solitário no meio de uma grande praça, deserto e silencioso sob as estrelas. Um muro de mármore cercava o santuário, com uma larga abertura bem de frente para o pórtico. Essa abertura não tinha portas ou qualquer tipo de barreiras. — Por que os negros não buscam suas presas aqui? — murmurou Conan. — Não há nada que os mantenha fora do templo. Ele podia sentir o corpo de Zabib tremendo ao que ela se apertava contra ele. — Eles temem Totrasmek, assim como todos em Zambola, inclusive Jungir Khan e Nefertari. Venha! Venha rápido antes que minha coragem escoe como água para fora de mim! O medo da garota era evidente, mas mesmo assim não hesitou. Conan desembainhou a espada e ficou à frente da garota quando atravessaram o umbral do templo. Ele conhecia os terríveis hábitos dos sacerdotes orientais e estava ciente de que um invasor do templo de Hanuman podia esperar encontrar quase qualquer tipo de pesadelo horrível. Sabia que havia uma boa chance de tanto ele quanto a garota jamais saírem vivos do templo, mas Conan já arriscara sua vida muitas vezes antes para pensar demais nessa possibilidade. Entraram em um pátio com chão de mármore que emanava um brilho branco sob as estrelas. Um pequeno trecho de largos degraus levava à entrada principal, cercada por colunas. As grandes portas de bronze estavam abertas como haviam ficado durante séculos. Porém, nenhum fiel queimava incensos lá dentro. Durante o dia, homens e mulheres podiam ir timidamente ao templo e deixar suas oferendas para o deus macaco ao pé do altar negro. À noite, o povo evitava o templo de Hanuman como a lebre evita o rastro de uma serpente. Incensários queimando banhavam o interior com uma luz suave e estranha que criava uma sensação de irrealidade. Próximo à parede do fundo, atrás do negro altar de pedra, sentava-se o deus com um olhar sempre fixo na porta aberta através da qual, por séculos, suas vítimas tinham entrado arrastadas por correntes de rosas. Um pequeno canal corria da soleira até o peitoril do altar, e quando os pés de Conan o sentiram, ele os afastou logo como se tivesse pisado em uma serpente. Aquele sulco fora desgastado pelos pés vacilantes dos inúmeros que morreram gritando sobre o terrível altar. Bestial sob a luz incerta, ali estava Hanuman, que olhava através de sua máscara entalhada. Ele se sentava não como um macaco o faria, mas com as pernas cruzadas feito um homem. Seu aspecto não era menos símio por causa disso. Ele estava esculpido em mármore negro, porém seus olhos eram rubis que brilhavam com um resplendor vermelho e luxurioso como as brasas das mais profundas fossas infernais. As mãos enormes estavam apoiadas sobre o colo com as palmas para cima e tinham os dedos separados como garras. Na ênfase exagerada de seus atributos no olhar de sátiro que seu semblante tinha, estava refletido o abominável cinismo do culto degenerado que o deificava. A jovem movia-se ao redor da imagem indo em direção à parede traseira, e quando um de seus quadris roçou um dos joelhos esculpidos do macaco, ela se encolheu para o lado e estremeceu, como se um réptil a tivesse tocado. Havia um espaço de vários pés entre as costas largas do ídolo e a parede de mármore, com seu friso folheado a ouro. De ambos os lados, flanqueando o ídolo, estava uma porta de marfim sob um arco dourado. Estas portas dão para um corredor no formato de ferradura, ela disse com pressa. Uma vez estive no interior do templo, só uma vez. Estremeceu e contraiu os ombros diante da lembrança, ao mesmo tempo horrível e obscena. O corredor se dobra como uma ferradura, com cada extremidade culminando neste quarto. Os aposentos de Totrasmek se encontram na curva do corredor e se abrem para ele. Mas há uma porta secreta nesta parede que liga diretamente a uma câmara interior. Ela começou a passar as mãos pela superfície lisa onde não se via rachaduras ou aberturas. Conan estava ao seu lado com a espada na mão, olhando com cuidado ao redor. O silêncio, o vazio do santuário e a sua imaginação visualizando o que poderia haver atrás da parede fizeram que ele se sentisse como uma fera selvagem farejando uma armadilha. Ah! A garota afinal encontrou uma mola oculta, uma abertura quadrada largueou-se na parede. Então gritou. Set! Conan saltou sobre ela ao ver uma enorme mão deformada agarrá-la pelos cabelos. Ela foi arrancada do chão e puxada através da abertura a cabeça primeiro. O bárbaro, segurando-a de forma ineficaz, sentiu seus dedos escorregarem pela perna nua e em um instante ela desapareceu e a parede mostrou-se lisa como antes. Do outro lado, além dela, ouviam-se os ruídos abafados de uma luta, um grito que esmoreceu e uma gargalhada grave que fez o sangue de Conan congelar nas veias.